Tem uma dó do cara que passa por uma situação dessa. Conhece Mas alguém? Acontece, viu? Conhece alguém? Demais. Vocês conhecem alguém que já passou por isso? É por isso que o celular dela só vive com a tela pra baixo. É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travado. É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde. Pulga atrás da orelha, não tem veneno que mate. O que é que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar. Ela entrou num condomínio fechado e eu fiquei de fora num boteco. Joga a mãozinha assim, pega! E Deus me livre, esse aperto é mal de chifre. Enquanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar matando garrafa a grito. E Deus me livre, esse aperto é mal de chifre. Enquanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar matando garrafa a grito. Ai, ai. Ela entrou num condomínio fechado. Eu fiquei de fora no... Agora vocês sabem. Com a mãozinha em cima, vem! Esse aperto é mal de chifre. Enquanto ela demora nesse condomínio, eu tô no bar matando garrafa a grito. Esse aperto é mal de chifre. Enquanto ela demora nesse condomínio, eu tô... Solta a voz lá em cima, todo mundo agora, só você, vai.